a proposta de encontrar bandas e artistas ainda pouco conhecidas, estilos e sons instigantes, tudo em uma mistura que se faz sem nenhum pudor. Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, da Bahia a Goiás, e daqui de perto, cariocas e mineiros, atingindo distâncias que o som transpõe, seja pela internet ou por outros veículos, mas que para ser visto ao vivo é preciso de um esforço de curadoria e produção. É a partir desses esforços que o conceito inerentemente abstrato ganha territórios mais concretos. Tudo isso é o Transborda, e o festival é nosso. E vai dar tudo certo, ano que vem a gente vai continuar e fazer um festival de 5 dias. Tem gente, eu já falei isso hoje, mas tem gente que acha um pop esquisito. E a gente adora quando se diz que alguma coisa é esquisita. Gostamos mesmo. Se você der o play e ouvir 40 segundos da música Calor do Amor, eu me vesti pra isso hoje, gente. Todo julgamento cai por terra e é paixão instantânea pelo som. Marcela Valle canta suavemente em cima de bases cheias de sintetizadores nostálgicos, sugerindo Marina Lima, RB e noventista e Eletro Indie. Com sua melancolia repleta de cores, a banda carioca tem a cara de 2014 e está agora no palco do Transborda. Vocês sabem de quem eu estou falando? Chama pra mim. Mamude! Thank you. Boa noite, Transborda. Boa noite. Tudo bem aí? Que bom que vocês estão aqui. Bom, eu tô um pouco tímida porque eu estou tomando choque. Se unir eu e a guitarra, vamos tomar choque, então vamos com calma. Mentira! Se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser, se assim quiser. Se assim quiser, se assim quiser, oh, oh, oh. bailarino. O quê? Não, aí tem que trocar o nome. Turma da Mamundi que vai dar. Ô, gente, que isso, né? Tô sentindo que tem uma galera contratada ali do festival. Obrigada, fã clube aí. Calma aí, calma. Que bom que vocês estão aqui. Então tá. Sempre eu não vou garantir que eu vou ficar aqui, mas... Ó, agora a galera da vela aí que quer acender qualquer coisa, cuidado, que agora é a hora do dub, que as luzes se baixam. Ficamos todos aqui assim. Cadê você? Para o jantar, preparei uma mesa farta e o que sobra é a sua falta. Cadê você? Sua ausência está presente. noite, gente. Eu sou Mamundi, somos Mamundi. O bom é que você nunca vai saber o que é. Se é uma banda? Não sei. Se é ela? Não sei. É Mai e Mundi? Também não sei. É, sei lá, qualquer coisa. É uma ONG? Não sei. É a galera da igreja tocando domingo que era pra estar na igreja? Também não sei. E assim vamos. Deste lado direito, temos ali algumas comoções sobre ele. Felipe Veloso! Gostoso. Bonito, rapaz. Um rapaz diferente do Rio de Janeiro. Um rapaz elegante, cantor, produtor, maravilhoso. Não cola com uma galera fraca. Desse lado esquerdo com essa blusa, Welcome to the Jungle, Lucas! Mas com o seu nome famoso, Lucas Ferreira, outros aplausos. Ele é a única pessoa do Brasil com essa idade que pilota esta nave. Antes, então, pilotada por pagodeiros que são maravilhosos. Também gostoso. Nunca provei os dois, mas aceito que seja. E eu aqui, nessa interação com Xuxa Meneghel, Marcela Valle, Mamundi. O menino também. Todo mundo gostoso, cheio de sal. E aí as pessoas ficam falando, eu vi o briefing que a jovem palhaça disse, cadê a menina? A jovem palhacinha que leu, disse que era noventista, Marina Lima e etc. Vou ouvir um disco da Marina Lima um dia para saber se é verdade, mas não sei. Mas acho ela uma pessoa legal. E aí você fica falando, ah, Rita Lee, não sei o que, nananã, é ou não é? É porque as pessoas mais jovens, mais velhas que nós, elas têm essa mania de compararem ao que elas ouviram. E a gente está com a internet. As pessoas têm que lembrar que a gente tem internet agora e está ouvindo outras coisas. Então, a gente, vamos à frente. E façam músicas em casa também. Fiquem nesse propósito. Continuem esse serviço. Detonem as gravadoras. Não filmem isso. Então, já que é só, vou fazer uma homenagem aqui à Rita Lee, que não canto igual, porque também ouço pouco, mas vou lá, com os baixos de Felipe Gostoso Veloso. Uma passada. É hora do choque? E aí, choque? Super choque. Thank you. ainda dá tempo de ver Império. Todo dia. Thank you. estamos... Ó, vai rolar aquele momento que eu vou chamar uns bailarinos. Eu tô fazendo curso com a Lady Gaga e vou chamar você, vou chamar. Eu e Lady Gaga, a gente tá, ó, Judas. E agora aquele momento, de novo, dele, professor de história na grande Universidade do Rio de Janeiro. Thank you. Muito obrigada, gente. Estamos acabando. Sim, que tem gente pra tocar ainda. Para. Calma. Gente, tem pouco tempo. Calma aí. Vou deixar um LED com contato aqui. A menina já veio aqui falar aqui, ó. Briga com a Bruna. Ela tá aqui. Tá. Thank you. todos. Obrigado, Transborda. Obrigado, todo mundo. Vocês foram lindos. Vocês foram demais. Foram maravilhosos. Queria agradecer a Roberta. Roberta maravilhosa. Acreditou na gente. Viu que não era playback. Viu que era de verdade. Viu que não era da moda. Viu que não era só roupa da farm. Nos trouxe, Robertinha. Festival Transborda, todo mundo na guerrilha aí. Vocês que vieram. Oi, jovem. Você quer falar? Não? Só levanta a mão. E cadê agora? Ó, preciso de alguns voluntários pra dançar aqui comigo. Pode vir. Quem é? Sem derrubar as coisas. Pode subir aqui. Vem, pode vir. Pode subir, gente, aqui, ó. Finge que é tudo combinado. Queria combinar os bailarinos dessa noite maravilhosa. Você tá demais. Sou da minha amiga aqui, velho. Tá com a bolsa da sua amiga. Maravilhosa. Maravilhosa, obrigado. Vocês são da onde? Tem mais? Mais alguém? Aqui, ó. Rari! Vem aqui, menina. Oi! Vem! Não, tocar não, é só dançar. Não, é só dançar. Olha lá, tem que ficar dando quietinho. Tá, não pode cantar o baixista, né? E não pode cantar o baixista, porque, olha aí. Não pode. Já. Mas já deu um abraço. É, só abraço. É aperto de mão. Gente, só gente linda. Queria aplaudir. Aqui, ó, aplausos aos meus bailarinos. Lady Gaga, Vanessa, vocês não estão com nada. E agora. Vocês estão ligados no funk do Carioca, no Rio de Janeiro? Quadradinho de quatro. De quatro? De oito. De oito, aí já não sei fazer. Não, então... Então vamos lá. Ao tocar do tambozão, quero todo mundo no calor do amor. Gente, obrigada, hein? Vocês são demais. Sem derrubar as coisas. Vamos lá, gente, vem baixinho aqui, ó. Pilates, tô bom. Enquanto o dia vai, e a gente se distrai, noite chegou, tem música pra alma. Tempo vem, faz tudo outra vez. Thank you.